Alô, chama a 6312, a gente pode prosseguir táxi direto para posição 10 ou aguarda o follow me? Direto, portão 10. Ok, obrigado, 6312. Mike, Eco Delta, livre táxi, reporte no ponto de chegada. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap para o controle. É o papapá Mike Gillette, ao meu senhor, agora na vertical do Barradão, aqui no Parque de Pituaçu, solicita, quando autorizado, transferência para a torre, para sobrevoo mais uma milha para o 120 da presente, vertical da paralela, senhor, sem interferência. A proa 120, mais uma milha à frente. É próximo ao shopping paralela, é, mas vai permanecer na vertical da própria avenida paralela. Copiado, vou pedir para chamar a torre 1895, porque a região fica muito próxima da área de jurisdição da torre. 1895, o Matlet ao meu. Chama agora 1895, grato ao meu. É 319, 4000 pés, chegada bom, 1011. Esse é autorizado na presente posição, vertical da avenida paralela, sem interferência com as suas aproximações e permanente na sua escuta, 500 AGL. Gente, o Mike Juliette Romeu vai prosseguir na vertical e qual será o próximo destino? A presente posição, senhora, permanece no local. Gente, então Mike Juliette Romeu mantendo a escuta permanente. A sua permanente, agradece, Romeu. Alô, elevador Gol no 923, está na posição 06, para buscar estacionamento. Autorizado, chama táxi 93. Enfim, em 12685, total 91, Gol. Salvador, Gol 1605, paciente da Opel, autorização de trânsito para o Galeão. 1605, autorizado Galeão, 360, Opel 10, decolada 10, curva direita, nada, Elway da Bridge, controle 11980, aciona 5555. Autorizado Galeão, 360, via Opel 10, decolando da 10, carteira da Elway da Bridge. Controle em 121. Poderia confirmar a frequência de controle? 11980. Controle em 11980, transpondo em 5555 para 1605. Está correto, senhor, para estacionamento. Para? Tiago Delta, decolou 55, controle 119, decimal 8 até regresso. 119, decimal 8 até regresso, tá. Salvador, bom dia, o papapapá, Mike, com Delta. Tiger Eco Delta, direto Onati, 500 pés. Uno, autonomia 3 horas e 32, alterna Galeão, está pronto para o táxi. Uno 933, táxi Pati Uno, Índia, ponto de espera da 10, torre Uno 895, altímetro 1011. Pátio interno, ponto espera da 10, 118, 1011, Uno 923. Conforme notificado. Perfeito, conforme notificado, mantenha um no meu pé no corredor axé, reporte fora da barra. Autoriza pro direta. Inicialmente mantenha o axé. Mantenha o axé, delta. Ok, tô visual 76, vou permanecer na posição. Agradeço ao meu. Aí que é com delta, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Chamou cópia? Autorizado, Brasília, 380, upper do Lu 17, decola da 10, curva direita da Arbor Elefa. Controle 1998, aciona 5556. Cotejamento correto, transmissão está muito baixa. Chama para o especacionamento. Informativo, 304. Melhor agora? Pareza 5. Muito obrigado. Alô, Azul 4299 para o táxi. 1-5 a bordo, 4 horas e 10, alterna Ribeirão Preto. Azul 4299, táxi Pati 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 1-1895, altímetro 1-0-1-1. Gente, autorizado o táxi 4299. Salve, Salvador, bom dia. O 3663, informação oficial para Guarulhos. 3663, bom dia. Autorizado Guarulhos, 340, upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 1198, aciona 5570. Aqueco Delta, reporte problemas no rádio junto à manutenção. Mantenha no meu pé, direto Manati e reporte a 20 milhas, Mike Eco Delta. Delta, direto Manati, da presente posição para Manati. Delta. Chama 3612, eu tenho 350 Recife, copia? Copia. Chama 3612, autorizado Recife no 350, Perisco 58. Decola da 10, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 11980, aciona 5554. Valeu. Afirmativo, 5554. O 923 informa sua transmissão, está 2/2. Confirme agora como recebe. Da água pro vinho, gol 923, submantenho 360, saída da El. Saída da El, subindo para o 360, gol 923. Sábado, gol 605, está no 805 para pushback, seu nome. Autorizado, 05, chama táxi. Será táxi. Azul 4299, alinhado na 1. 4299, vento 060 graus no 09, livre decolagem da 10. Livre decolagem 4299. Salvador, papapapa, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Para autorizado, senhora da presente, cruza o seu eixo da 10 para Águas Claras, Pirajá, aguardando liberação. Mike Juliette Romeu, agilizando o cruzamento da final da 10, tem um tráfego aproximadamente 3 milhas para a duna, para a final da 10. Agilize o cruzamento e a face da final após o cruzamento. Ciente do tráfego, vai ligar o turbo aqui, vai agilizar para vocês e livrando o seu eixo também. Confirmando Olimpo 00. Confirma a intenção de voo do senhor. Controle. Puxa, na 631 no localizador. Complete aproximação, torre 1895, 631. Para informação, tem um Romeu 44, próximo marcador externo aqui, esses pés. Torre 1895. 2895, mesmo na esquerda. Acionar 0117. Né, 6311. Mantenha a aproximação, guardando autorização para pouso, informa o tráfego 500 pés, agora cruzou o final da 10 e está afastando rumo noroeste, 6311. Mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Martilete, o meu já livrou o seu eixo, a senhora está livrando agora na magnética 330. Gente, Mike Juliette Romeu. Azul 4299, decolou 04, controle 199, decimal 8, bom dia. 198, bom dia. AB? 63 no 1, livre pouso piscina 0, vento 060 graus, 10 nós. Pouso no 0, chama 63 no 1. Reportar, Mike, a Delta de frequência até o regresso. Salvador, Martilete Romeu, agradece a colaboração e vai chegando em Pirajá, se necessário, transfere controle para a coordenação. Afirmativo, Mike Juliette Romeu, controle 119, decimal 8. 1198, bom dia, bom trabalho, Romeu. Sábado, gol 1605 para o táxi 1324 de autonomia terna Campinas, 162 a bordo. Bono 605, táxi em frente, Pati 1 no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 101. Frente Índia, quando pronto, 1895, gol 1605, bordo. Tráfego Salvador, bom dia, trip 5221, informação, hotel, autorização para a Vitória da Conquista. 5221, bom dia, autorizado Vitória da Conquista, no 200 direto, decola da 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa. Controle em 11980, aciona 5575. Para a Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 11980 e transponder 5575. O 5221, tem. 5221, correto. Chama puxa pega estacionamento. Chama na puxa estacionamento, 5221. 07, solo 121, decimal 9, livrando a direita. Um bom dia. Torre Salvador, gol 605. Volo 605, a linha e decola da 10, vento 060 graus, 08 nós. A linha decola da 10, gol 605. Bono, bono, 923, boa. Boa. Azul 4299, Recife, em Uno 251. 251, boa. São dois. 3663, 02 autorizado, chama táxi. Bono 605, decola 10, controle 119, decimal 8. Bom dia. 1098, obrigado, bom dia. E Salvador, Bono 605, bom dia. 605, subiu, mantenho 360, saída da EL. Saída da EL, sobe para 360. 3304, coordenando com a equipe de solo, assim que o Airbus da companhia Livrar da guarda, está autorizado o pushback e chama táxi. Sim, de táxi até o ponto de espera do hotel. Quando lá, 11895. Solo Salvador, trip 5221, na remota 3, pushback acionamento. Autorizado, 5221, chama táxi. É livre push, chamada táxi, 5221. Para o táxi 3663 com 143 a bordo, 3 horas 36, alternando o Galeão. Sou 3663, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 190 Torre, 1895, altímetro 1011. Ok, autorizado Índia, no ponto de espera tem uma torre, o 3663. Paulo, poderia confirmar a frequência da torre, por 3663? Limpo e 00, autorizado cruzamento da pista 10, táxi via Delta e Alfa, antes da Juliette, solo 121, decimal 9. Bora 605, chame Recife, em 1251. É, confirmando 2555. 663, a linha e decola, vento 040 graus, 069. A linha decola, 10 até 3663. Nada, chama táxi. Para o táxi, o trip 5221, POB 50, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 5221, táxi em frente, Fat 1, seguindo Airbus da TAM, ponto de espera da 10, torre, 11895, altímetro 0011. Gente, segue o Airbus, torre 1895, 5221, trip. Olha, o papapapá Mike Gillette Romeu já avisou a colocar para pouso, ingresso a final, Serra Índia, é com Índia. Um abraço, reportado em frequência, Mike Gillette Romeu. Under Campinas, instruções táxi. Sou 3304, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1-1-1-895, altímetro 10 no ONU. 11, então 3304, já ponte. Táxi até o ponto de espera do 10, quando lá em 1-1-895 novamente. Torre 1-1-895. Os 20, controle 1-1-9-8, bom dia. 19-8, bom dia, tá 3-6-3. Libra controle. Boa de ETAP, desce para o 050. São João. Salvador, bom dia, TAM 3663 na Dayal. Super mantenha, 340, TAM 3663. Bom, sessão então 340, TAM 3663, pode voar Delta presente? Afirmativo. Pro de Dayal, subindo 340, TAM 3663. 43 a bordo, altera 6325, alternando na ação. 6312, táxi autorizada, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1-1-895, altímetro 10 no ONU. Pátio Índia, ponto de espera 10295, ajustado 611, Oceania 6312. Salvador, bom dia, trip 5221, ponto espera. Trip 5221, na fase início do, da rolagem do TAN, ali mantenho no zero. Após o TAN, ali mantenho no zero, 5221. Chegada Mari, Proad e ETAP. 060, chegada Mari, Proad e ETAP, no ETAP. Está com 250 mais, restrito. Pode manter isso aí ou não? Pode esperar. Fica a critério, gol 1888. Controle Salvador, boa tarde, é, bom dia, papapá, Romeu Serra Tango. Por gentileza, estamos dentro da informação hotel, informação hotel, cruza agora o 24. Bom dia, Romeu Serra Tango, vai descer para 4 mil pés na chegada Bonf, 1011 é o ajuste. 4000 na Bonf, 1011 é o ajuste. Obrigado. Foi 00, após o início do ATR da trip, ali mantém no 0. Autorizado até o 13, leste tem um vilão. 3304, decolou os 23, controle 119.8, bom dia. 198, obrigado, bom dia. 1198, aciona 5003. Qual é? Chama pra um táxi. A 3604, se mantenha o 380 saída da EL. 380, a saída foi Arbor. Afirmativo, saída Arbor, 3304, direto Elefa. Uva direto, direto Elefa, obrigado. Livre decolagem, vento 070 graus, 08 nós. Livre decolagem, trip 5221. Major, chão 0, 111, reporte estabilizado na LF. Tá 3663, chame Recife, 1251. Recife, 1251, tá 3663, bom dia. Bom dia. 3259, bom dia, desce para o 070, chegada a Bonf. Controle 119.8, bom dia. Controle 119.8, 5221, 30. Xané 6302 está pronto no ponto certo. Xané 6302, eu faço o início do tráfego Força Aérea, C3 e Força Aérea, ali mantém no zero. Após a rolagem do tráfego alinhado, ali mantém o Xané 6302. Olympus 00, livre decolagem, vento 070 graus, 08 mais. 00, decolou os 28, ingresso na perna do vento da 10, aguarde para girar base. Está na perna do vento, 100. Forma o tráfego que decolou à frente, ingressando agora na perna do vento, se mantendo no 1000 pés. Livre decolagem, vento 060 graus, 06 nós. O livre decolagem será 6302. Bono 888, desça para 3000 pés e redução para 220. Para 3000 pés, reduzindo 220 nós, 0888. O meu Ceará-Tango desça para 2.000 pés, com ajuste 1.011, reporte estabilizado no MLS. 2.000, reporte estabilizado no MLS, o meu Ceará-Tango 1.011. Controle, trip 5221, se puder coordenar a proa de Vitória da Conquista, pra gente agradece. Autorizado, direto Conquista. Direto Conquista, 5221. Olimpo 00, livre base, reporte final. Olimpo 00, se possível, alonga um pouco a perna do vento e gira a base. Autorizado Guarulhos, 360, Operzulu 16, Equadão 90, curva direita da El Leda Bridge, controle 1998, aciona 5015. Guarulhos 360, Operzulu 16, da El Leda Bridge, 198, 5015, aciona 6319. 6319, tá correto, tinha um pushback acionamento. Amarelo. Bom dia, Oceania 6312. 0212, Submarina 350, saída da PUCA. 350 na PUCA, 6312. Olhe pro 00, fazendo uma curva de prioridade para a direita. Mantenha a perna do vento, vai enquadrar novamente para girar a base. Recife 122.8, boa viagem. 2248, tá? 3304, boa. 128.80. 228, grato. O meu Serra Tango reassuma a navegação na proa de Duna e reporte estabilizado. Serra Tango, voe Duna, reassuma navegação, reporte estabilizado. Afirmativo, grande Duna, reportaremos estabilizado, Romeu Serra Tango. Gol 1888, 190 nós é a velocidade recomendada. Reduzindo 190 nós, 1988. Desce para 2000 pés, gol 1888, reporte estabilizado. Reduzindo 3000 pés, contará 1888. 2. Estabilizando o localizador e glide. 1072, complete a aproximação, torre 1895. 1895, até já. Torre, Salvador, gol 1072. Estabilizado LS, vai passar o Ultra Terra. O 1072, livre pouso pista 10, vento 070 graus, 10 nós, e fomos um tráfego no meu pés, ingressando na perna do vento da 10. Sente, gol 1072, livre pouso na 10, sente o tráfego na perna do vento. Olimpo e 00, vou manter espera no setor norte do aeródromo, aguardando instruções. Espera no setor norte, Olimpo 00. Cancelar e modificar para o 7. Se é o Romeu Serra Santos, você vai manter o LF para o próprio sequenciamento do aeródromo e junto a torre vai modificar e prosseguir para o 7. Afirmativo, muito obrigado, Romeu Serra Santos. Controle o Oxenel 6312, solicita apoio de Aracaju, se possível. Aguarde coordenação junto ao centro, Recife 6312. Sim. 3859, desça para 2 mil pés, ajuste 10, 11, reporte estabilizado no IRS. Desça para 2 mil pés, ajuste 10, 11, reportará estabilizado no IRS. Voo no 888, reduza para a mínima possível, no momento, tráfego posição de 12 horas, 6 milhas, é um Charlie 56, está mantendo 150 de graus. Reduzindo no 888. O meu Serra Tango, se tiver condições de manter a presente velocidade até o marcador externo para o nosso reconhecimento, nós agradecemos. Torre 1295. 295 vai manter a velocidade, Romeu Serra Tango. Obrigado, senhor. Gol 1072, vamos reportar. Quantas pessoas a bordo, Mike Delta? 08, confirme. E se possível, solicito cancelamento e ingresso a perna 90 pela direita, dono 7, quando mais próximo. Afirmativo, Romeu Serra Tango, forma um tráfego no 1700 pés, mantendo espera no setor norte do aeródromo, desça para 1000 pés e aguarde para o cancelamento, Romeu Serra Tango. Passando para 1000 pés, aguardando, Romeu Serra Tango. Direto Aracaju. Direto Aracaju, 6312, grato. Pode já ingressar numa base da Onda 7 para o Romeu Serra Tango? Afirmativo, Romeu Serra Tango, encurte na medida do possível, reporte final Onda 7, Romeu Serra Tango. Portarei, Romeu Serra Tango. Autoriza o ingresso na perna do vento. Olimpo 00, a gente está com um sequenciamento aí para 10. Por enquanto mantenha espera 1500 pés no setor norte. 1500 no setor norte. Informa o tráfego, já sente o seu tráfego. Está ingressando numa base pela direita para final da 17. Com Citation Excel. Sente. 1072, solo 36, solo 121, decimal 9, bom dia. 219, bom dia. Bom dia, ou 1072, ligou na sua escuta. 1072, bom dia, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06, bom, 072. 04. 050, projetado, 5494. 888, agora 1.5 para Simbra. 1888, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso. Gente. Romeu Serra Tango, livre pouso, pista 17. Vento 090 graus, 08 nós. Romeu Serra Tango, livre pouso, pista 17. Olimpo 00, autorizado ingresso na perna do vento, no meu pés, aguarde para girar base. Perna do vento, meu pés, aguarde para girar base. 888, livre pouso pistola 0, vento 090 graus 08 nós, informa o tráfego T3 da Força Aérea no 1000 pés na perna do vento da 10. Existe livre pouso na 10, boa noite, 88. O meu Sierra Tango, solo aos 38, confirma o estacionamento, era está? Ciente, o estacionamento com esse livre, tenha um bom dia. Para 2000 pés, rebote estabilizado, 3859. Ah, positivo, descerá, 3859. Aguarda para girar a base, Olimpo 00, controle embaixo e travado, toque, remete. Olimpo 00, visual com tráfego na curta final? Negativo. Gente, Olimpo 00, autorizado girar base, parte final. Girando base, controle embaixo travado, reportará final. Papa Golf, acione 0224. Golf, confirmando, vai efetuar pouso na 1017. 1888, solo aos 40, solo 121, decimal 9, bom dia. Maranhão 219, lembrando o voo 1882. Já aconteceu. Mike Delta, 510, passando o 54. Torre em 1895, Mike Delta. Final, toque no net, Olimpo 00. Olimpo 00, vento 070 graus, 10 nós, livre toque remetida, pistão 0. Livre toque remetida, Olimpo 00. Mike Eco Delta, visual com tráfego na final, dá 10. Afirmativo. Condições de agilizar para cruzar a retaguarda do tráfego? Agilizando, tem o tráfego agora em Duna. Afirmativo, agilizando. 1882. A 3859, complete a aproximação, torre 1895. Completa a aproximação, torre 1895, da 3859, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, tá 3859, passando de a Serra Baixada travada na 110. Então 3859, forma o tráfego já liberando o eixo da 110, um helicóptero afastando rumo norte. Tem livre pouso, pistão 10, vento 070 graus, 10 mais. tipo de pouso, 910, centro do tráfego, está 3859. Delta autorizado, base da 17. Afirmativo, Mike Eco Delta, reporte no final. Delta, reporte no final. Olimpo 00, tocou remeter aos 43, suba para 1.000 pés, chamo para girar base. Formo tráfego helicóptero, Mike Eco Delta, vai ingressar na final da 17. Ciente do tráfego, ingressando até 90 mil pés, Olimpo 00. Ok, então, entendeu que quando a coordenação começar de solo, quando o Boeing passar, a gente está autorizado. Mike Eco Delta, autorizado pouso pairado sobre a 17, vento 080 graus, 10 nós. Delta, cabeceira 17, pouso pairado. Zero, livre base, reporte final. Gira base, Olimpo 00.